Queridos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Esse texto que vamos ler também é o texto da nossa campanha de missões nacionais. Quando o texto começa dizendo a respeito de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu entendo que esta afirmação que a Escritura faz a respeito de Jesus, o próprio Senhor falando a respeito dele mesmo, pode ser estendida a nós hoje, porque da mesma forma o Espírito do Senhor está sobre nós para que continuemos a obra que o nosso Senhor começou. Os discípulos de Jesus continuaram e cabe a nós hoje dar sequência à obra do Senhor. Vamos primeiramente ler o texto de Lucas, capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Eu gostaria, gente, tem lido os versículos 18 e 19. Eu quero ler a partir do versículo 14. Eu mesmo coloquei aí no boletim 18 e 19, mas eu quero ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim, então, Lucas 4, de 14 a 21. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Eu queria que você lesse comigo só os versículos 18 e 19. Vamos ler bem alto, que é o tema da nossa campanha. Vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, fale conosco agora, ó Pai, através do seu Santo Espírito, porque precisamos ser mobilizados, motivados por tua palavra, impactados por tua palavra. Por isso pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos verdadeiramente colocar em prática aquilo que esse texto nos leva a refletir, ó Deus. Por favor, fale ao teu povo nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das minhas preocupações, aliás, das minhas reflexões, é a seguinte: eu tenho notado que, de um modo geral, a igreja de Nosso Senhor procura promover cultos de todos os gêneros, ter um monte de atividades, mas eu não tenho certeza, e é uma opinião pessoal, se a preocupação do Senhor é a mesma preocupação da Igreja de Cristo hoje. Porque eu olho as Escrituras e leio que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um sacrifício enorme em favor do pecador, para que ele se arrependa e seja salvo. Ponto. Aí então, depois a gente olha para a igreja que se chama a Igreja de Cristo, ou que se diz Igreja de Cristo Jesus, e essa não é a prioridade da igreja. Esse não é o ponto principal da igreja, a salvação dos perdidos. Nós ficamos preocupados com ter um templo bonito, nós ficamos preocupados em comprar um piano, nós ficamos preocupados em fazer isso, fazer aquilo, ter... Mas e as pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem a Jesus? E as pessoas da nossa cidade que não conhecem a Jesus? Do nosso país que não conhece a Jesus? E aí então, eu fazia isso, parei, aí ultimamente eu chego lá na janela do meu prédio e começo a olhar para as casas, os apartamentos todos, vejo as luzes acesas e imagino, ali deve ter uma família que está tudo bem, Jesus habita ali, mas talvez haja uma família que tem algum tipo de problema, que precisa da palavra do Senhor, precisa do consolo do Senhor, precisa ouvir a verdade. Talvez haja alguns filhos que estão envolvidos com drogas, filhas envolvidas com prostituição, e nós temos a palavra. E nós podemos ajudar essa família a ter uma recuperação, a ter a salvação, a ter Jesus ali habitando com eles. E aí então eu voltei há algum tempo a fazer essa oração. E por incrível que pareça, começaram a acontecer algumas coisas comigo. De repente chega um casal e diz para mim: pastor, eu queria que o senhor ajudasse a minha esposa, porque a gente já... fez de tudo aqui, procurou médicos, aquela coisa toda, ela tem ouvido vozes. E eu falei: tudo bem, preguei o evangelho para ela, porque a primeira coisa que eu poderia fazer de bom é pregar o evangelho para ela, para depois poder ministrar na vida dela, para poder até mesmo trabalhar essa questão espiritual. E a gente está trabalhando, é uma família que eu já tenho a porta aberta. Outra família totalmente destruída: pastor, o senhor pode ajudar a gente? E eu vou começar a fazer aquele trabalho que eu faço com os jovens quando vão se casar aqui na igreja, com um casal de mais de 20 anos de casamento que aceitaram a Jesus e agora querem que o pastor os ensine a ter uma vida cristã autêntica, e começando pela restauração do casamento. Na verdade, são três experiências diferentes com famílias que eu tive. Eu passo aqui a rua pelas ruas: pastor, tudo bem? E outro dia eu vinha, passei por uma... acho que é aqui, tem uma... é cabeleireiro. Pastor, a mulher me chama. E eu sempre passei ali, eu sei que sempre fica cheio de mulher ali, então nunca nem olhava, porque senão ficam pensando: o pastor fica olhando as mulheradas no cabeleireiro. Então eu tinha até aquele medo. Então eu quase não olhava, então não sabia quem trabalhava, quem era, quem não era. E quando eu passei pela porta: pastor! Falei: pois não. Eu fiquei só espantado em saber como é que ela sabia que eu era pastor. Eu passo ali na ponta dos pés, e já, assim como deve ser por causa do rapaz lá, que quando eu passo ele: pastor! Pastor! Dá duas palavrinhas, pastor! Eu falo: Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Vai ver que ela escutou, elas escutaram. Mas eu sei que quando passei, uma mulher abriu a porta do cabeleireiro lá e falou: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por uma pessoa aqui, porque ela está saindo do espiritismo, está tendo muitas opressões. Eu gostaria que o senhor orasse por nós. O senhor pode nos levar lá na sua igreja e orar? Aí eu falei: vamos lá. Eu nunca tive nenhuma experiência com expulsão de demônio, mas também nunca tive medo. Eu falei: na hora que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu não tô, e Deus vai me dizer o que fazer. Então eu nem pensei no que... vamos lá. Aí trouxe a senhora aqui, entramos numa das salas, oramos por ela. Eu falei para ela do evangelho, que Eu acho um absurdo você sair orando sem antes falar a sua convicção, o que se prega e o que ela deve fazer e em que situação se encontra. Você realmente tem a certeza que essa é a sua decisão? Ela falou, sim, é isso. Então, ore comigo. Ela repetiu tudo que eu disse, depois orei por ela. E agora ela mora em São Vicente e está congregando numa igreja lá em São Vicente. Eu percebo assim, que as pessoas estão necessitadas. E eu percebo também uma coisa. Nós já estamos trabalhando há muito tempo na nossa própria vida. E agora é o momento da nossa igreja fazer algo mais. Nós vamos orar pelo povo e vamos atrair o povo, vamos atrás do povo. É o momento da evangelização. É o que eu quero que você saiba o que vai acontecer daqui para frente e eu quero contar com você. Por quê? Eu achava também algo que não muito bom. Nós, tendo nós que resolvemos tantos problemas nossos, sair pregando o evangelho para a pessoa vir para cá para morrer espiritualmente, porque a gente precisava tratar da nossa alma. Mas Deus já há algum tempo tem trabalhado no nosso coração. Nossa igreja é uma igreja calorosa, é uma igreja séria, é uma igreja firme doutrinariamente. Hoje nós temos condições de acolher qualquer tipo de pessoa, sem qualquer distinção, sem qualquer problema. Então agora é a hora de evangelizar. Não que a gente não tenha feito isso, porque a gente tem aqui várias áreas da igreja. Temos o Sopão, temos a escola de música aqui também, temos o Ministério Dorcas. Hoje a igreja também goza de uma boa reputação diante do nosso bairro. E isso é muito bom, muito positivo. Todos que falam da igreja falam positivamente. Inclusive aqui o prédio, que a gente tinha problema com os vidros, depois que a gente trancou aqui, as pessoas chegam, pastor, olha... Então a gente agora tem uma boa reputação. Nós precisamos ter no nosso coração a mesma prioridade que teve o nosso Senhor. E se a gente faz qualquer outra coisa e colocando a prioridade de Deus para terceiro, quarto, quinto lugar, nós estamos incorrendo num grande erro. Por isso que nós muitas vezes promovemos campanhas missionárias, mas essas campanhas não atingem o alvo, pelo menos que nós esperávamos. Porque, primeira coisa, para que a gente consiga chegar lá, a gente precisa também antes chegar aqui. Como é que a gente quer chegar lá sem antes alcançar o nosso próprio bairro? A gente precisa resolver o nosso problema. Quando a gente entender o valor de uma alma, isto é, o valor do investimento numa vida, aí sim a gente vai ter condições de fazer um trabalho melhor. Uma dessas pessoas com quem eu estou trabalhando falou, pastor, o senhor não vive não? O senhor trabalha muito. Isso dado ao cuidado que eu estava tendo com a pessoa há muito tempo, né? Ela falou, pastor, sempre está disposto a estar aqui. Custa muito. Aliás, Billy Graham diz assim, evangelizar é 5%. Discipular 95%. São palavras de Billy Graham. Então, vai exigir muito de nós. Aliás, tudo de nós. Nós não podemos alcançar o mundo sem que antes, porém, a gente tenha alcançado o nosso bairro. Então, agora é a hora da gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. E Jesus nos ensina o que devemos fazer quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Provavelmente aqui a confirmação ou é a reafirmação de que Jesus é o Messias e veio cumprir o papel messiânico dele. E aí o texto começa, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E quando ele fala aos pobres, eu estou certo de que ele não está se referindo àqueles menos afortunados, que por ser pobre moram nas ruas, mas também eles espiritualmente falando. Os pobres são aqueles, conforme a gente lê no Sermão da Montanha, que não reconhecem a necessidade que eles têm do Senhor. Esses são verdadeiramente os pobres, e isso inclui os menos afortunados. Quando a gente lê o livro de Efésios, no capítulo 1, até o versículo 13, 14, que falam das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós vamos perceber que o texto diz ali nos versículos de 1 e 2 que o Senhor nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Uma das bênçãos espirituais é a eleição. Ele nos escolheu nele. No segundo momento, acho que o versículo 7 e 8 fala da redenção. Ele nos redimiu, ele pagou o preço. E versículo 13, e ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ele nos selou com o Espírito Santo. Quando o texto fala de ele, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, o texto está nos levando a lembrarmos-nos de que o nosso papel é fazer com que as pessoas que não conhecem a Jesus percebam o quanto elas precisam dele. Precisam perceber que esse vazio que elas sentem em seus corações é nada mais, nada menos do que a ausência do Senhor em suas vidas. A esses o texto chama de pobre. E o Senhor Jesus veio para anunciar boas novas aos pobres. E ele conferiu também essa mesma tarefa aos seus discípulos, com quem ele está conversando aqui, e também à sua igreja, a nós. Então, meu irmão, minha irmã, você pode fazer qualquer coisa na igreja, pode fazer, trabalhar em todas as áreas ou em várias áreas da igreja, mas uma delas você não pode ignorar. Você foi chamado também para anunciar as boas novas aos pobres. E os pobres são aqueles que não reconhecem ainda a necessidade que têm do nosso Senhor Jesus. Eu moro aqui na Pedro Lessa, e devagar eu e a minha família vamos fazendo amizade, e já houve pelo menos uma pessoa lá do prédio que já veio aqui à igreja uma vez. E a gente vai, já prestou serviço para algumas delas lá, quando um deles estava, mulher, estava grávida, e aí nós estourou lá a bolsa, a gente correu para um dia de madrugada, um nevoeiro terrível, eu não consegui enxergar nada, fui para lá na zona noroeste, só Deus sabe como. Que nós fomos lá naquele hospital na zona noroeste. É uma pré-evangelização. Nós precisamos anunciar boas novas aos pobres. As pessoas precisam perceber o quanto elas precisam de Jesus. Então, a vida do cristão não é ser crente na igreja cantando, ó, oh, que maravilha é crer em Cristo, em seu nome. É cantar aqui, treinar aqui, aprender aqui e praticar lá. E é onde quer que estejamos, é na escola, no trabalho, no prédio onde nós moramos, onde quer que estejamos, o nosso papel é a evangelização, é comunicar boas novas aos pobres, é o que a palavra do Senhor diz. No segundo momento, ele diz proclamar liberdade aos presos. Proclamar liberdade aos presos. Uma das pessoas com quem eu tenho tido a oportunidade de trabalhar é uma pessoa totalmente envolvida com os valores da nossa sociedade, com os valores da sociedade. Nós normalmente falamos com os valores do mundo. E são várias coisas, porque o mundo ele oferece, ele é atrativo, ele coloca diante de nós coisas que satisfazem a carne. E eu percebi claramente a dificuldade dessa pessoa, mesmo depois de confessar Jesus como Senhor, de se tornar um crente, isto é, de vir à igreja. Meus irmãos, para você ter uma ideia, por várias vezes essa pessoa ficou doente, sabe? Chega sábado para domingo, começa a passar mal, o coração não sei o quê, aí é levado para o hospital. Parece que tem alguma coisa que impede essa pessoa de vir à igreja, impede essa pessoa de cultuar ao Senhor, para conhecer mais como a igreja funciona e para se envolver mais com os cristãos, para que verdadeiramente alcance a liberdade. A pessoa com quem eu disse que ouve vozes, ela falou assim, que a voz dizia lá no ouvido dela, não vai para a igreja não. Eu falei, por que não vai à igreja? Não vai à igreja não. Não vai à igreja não. É uma das vozes, mas eu vim, pastor, mas eu vim. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que anunciar boas novas às pessoas é fácil, num certo sentido. Você pregou, a pessoa aceitou. Saiba que a partir daí uma grande luta é travada no mundo espiritual, porque aquela pessoa quer servir ao Senhor, mas por outro lado ela está tão envolvida, tão arraigada nesse mundo, é a palavra da botânica, como o Fernando está acostumado, tão arraigada, com as raízes tão firmadas, que para sair não é fácil, porque o pecado ele nos aprisiona. E o Senhor veio justamente para proclamar liberdade aos presos. Porque muitos de nós talvez estejamos ainda hoje lutando contra o pecado que ainda nos insiste em nos prender. E aí eu entendo que muitas vezes quando a gente fala de liberdade, libertação, aí a gente pensa, isso aí é um papo muito pentecostalizado ou neopentecostalizado. Não, essa é uma questão puramente bíblica. A Bíblia fala que o Satanás anda ao redor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os guarda, e os teme, aquele que os teme e os guarda. Mas diz que Satanás anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, é uma luta espiritual. O sujeito entregou a vida ali a Jesus, mas não pense você que entregou, está tudo... Satanás vai lutar até o último minuto do terceiro, do segundo tempo, tentando ganhar essa pessoa de volta. A pergunta é, quando alguém se converte, você ora por ela? E eu já disse assim, meus irmãos, uma das áreas, momentos mais difíceis é depois da conversão, porque aí começa a briga. Aí a igreja não dá muita atenção a essa situação, aí não ora tanto pela pessoa, aí depois a pessoa esfria e não volta mais à igreja, porque ela continua ainda presa. Então, quando eu leio esse texto, eu me lembro dessa situação que vive a pessoa que ouviu as boas novas. Ela ouviu, ela aceitou, mas ela precisa de libertação, e o Senhor veio para isso. Isto é, a gente precisa investir mais na vida daqueles que aceitaram a Jesus, orar mais por eles, ligar para eles, mandar um e-mail, e enfim. Recentemente nós tivemos aqui a irmã da Silvia, ela se converteu aqui, voltou para Ribeirão Preto, e eu falei, não, você vai para lá e eu vou procurar uma igreja lá, e fiz isso. E o pastor, só que o pastor estava de férias, conversei com a secretária e disse, olha, é o seguinte, eu fiz isso, aconteceu isso, eu gostaria que você desse toda a atenção. A menina ouviu e apagou da memória. O pastor chegou, aí ontem, essa semana liguei para ele e falei, olha, pastor, é o seguinte, aconteceu isso, essa. Eu gostaria que o senhor desse uma atenção, mas nós estamos aqui para isso, eu não recebi esse recado seu, eu vou atender. E ele foi atrás dela lá, porque sabe que quando alguém está envolvido no pecado, para sair não é fácil. Mas a gente fica só aqui na igreja, aí ora uma vezinha, acha que já está tudo certo, não é fácil. Por isso que é importante a gente lembrar do que o texto diz aqui, para proclamar liberdade aos presos. E em terceiro lugar o texto diz, e recuperação da vista aos cegos. E quando o texto trata de cego, não está falando lá de Bartimeu, que era cego e não conseguia ver, e Jesus chega, cura, ele passa a enxergar tudo, entre outros, que o Senhor Jesus curou de cegueira física. Mas pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. E que cegueira é essa? Eu tenho notado uma coisa muito importante, e é que as pessoas acham que só o fato de fazerem parte de uma igreja já são seguidores de Cristo. A Bíblia diz assim: se vocês verdadeiramente me amam, como a gente leu em João capítulo 14, então vocês devem obedecer os meus mandamentos. Então a prova de que eu amo o Senhor é a obediência. Entendeu? Se eu amo, eu obedeço. Não, não tem outro jeito. Não adianta eu amo e faço algumas coisas na igreja. Eu amo, obedeço. É o que a Bíblia diz. Essa é a palavra do nosso Senhor. Pois bem. E aí eu pego, venho aqui no Ministério Dorcas, tem lá aquelas 60 e poucas senhoras, 70. E aí a gente conversa, eu prego para elas lá, e elas entendem. Pastor, que palavra maravilhosa, que negócio todo. Mas eu não estou vendo elas aqui. Aí eu fiquei pensando no meu coração, mas por que que elas gostam e pedem que eu vá lá visitar no hospital, pedem que eu faça o culto fúnebre? Irmãos, eu perdi as contas de tanto culto fúnebre que fiz só no Ministério Dorcas. De parentes, não necessariamente de alunos. Os alunos acho que foram dois só. Pastor, dá uma palavra. No último eu estou lá, pessoal católico, apostólico romano, eu estou lá dando, porque eu conhecia as pessoas. Aí no fim lá, pastor, isso pode dar a palavra? Fala, nós, é nós. Pois bem, preguei a palavra. Preguei a palavra, confortei a família através da escritura sagrada. Mas eu quero dizer para você como o vínculo foi criado. Aí eu falei, por que é que esse pessoal me chama para ir para o hospital? Por que é que me chamam para fazer culto fúnebre? Por que gostam que eu fale? Por que vêm agradecer as coisas que eu falo e não estão aqui? Eu descobri que para eles, ouvir as coisas que ouviram e é a mesma coisa que permanecer na igreja que estão, ou seja, ter uma religião. Então, as pessoas associam ser servo de Jesus como fazer parte de uma igreja. E isso está totalmente errado. Fazer parte de uma igreja, seja ela qual for, não significa necessariamente que você é um servo do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o servo obedece. Não vai à igreja todos os domingos e faz lá a sua parte e vai embora. E quão difícil é as pessoas entenderem isso, inclusive até no nosso meio. Porque você pode dizer, ah, mas isso aí é coisa lá de uma igreja católica ou outra denominação qualquer. Não. Isso muitas vezes acontece no nosso meio. Não, eu já sou batista desde criança, então. Foi, e daí? Tu é batista? Mas talvez não vá para o céu. Por quê? Porque você não é obediente à palavra do Senhor. Você se converteu à igreja batista, à denominação batista, e não ao Senhor. E às vezes eu fico preocupado porque eu falo essas coisas, e aí os irmãos me dizem, pastor, é batista? Não é? Bom, nasci numa igreja batista, sou batista desde criança, amo a nossa denominação, e vou continuar nela até quando Deus me permitir viver, mas a minha Bíblia não é batista. Ela tem uma, não tem uma denominação. Ela é a palavra do Senhor. Então, o meu papel aqui é explicar a palavra do Senhor. Então, ser batista não é uma evidência que você vai para o céu. Ser batista não é uma evidência que você tem um relacionamento com o Senhor. Muito bem, eu estou dizendo isso só para explicar que muitas pessoas estão cegas. estão achando porque têm ou pertencem a determinadas igrejas ou religião, já estão com passaporte para o céu garantido. E isso me incomoda porque eu tenho certeza, e porque eu tenho um pensamento no meu coração, melhor dizendo, que muitas pessoas que estão nas nossas igrejas vão para o inferno. Porque estão confundindo religiosidade com cristianismo. Isso é cegueira espiritual. E você deve refletir se você é um cristão realmente, um seguidor de Cristo, ou se você segue a denominação a qual você pertence. Que às vezes a gente confunde muito isso. Recuperação de vista aos cegos. Em quarto lugar, o texto diz: para libertar os oprimidos. É, uma das coisas que nós determinamos ser de característica e de responsabilidade do pentecostal e neopentecostal é esse negócio de opressão. Não, esse negócio de opressão não existe. Mas existe, existe. O Senhor Jesus disse para Pedro: ó Pedro, Satanás pediu para eu te cirandar. Eu não permiti. Mas eu não posso garantir que Satanás não anda cirandando muitos de nós, pressionando, nos oprimindo de alguma forma. Eu entendo, na minha pouca experiência com isso, porque eu não fico preocupado em saber muito como é que Satanás entra, como é que Satanás sai, como é que expulsa, como é que expulsa, como não expulsa. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber como é que Jesus quer que se façam as coisas. E no dia que acontecer, vai acontecer, porque o Senhor vai me dar sabedoria e vai dar tudo certo. Então eu não tenho medo de Satanás nem de ninguém. Eu temo ao Senhor. Quando essa senhora veio, eu pensei: agora pronto, agora eu vou ter um problema sério, mas Deus vai me dar sabedoria. Mas eu cheguei à conclusão que era uma opressão. E ela afirmou que tinha participado aí de espiritismo, aquelas coisas todas tão intensas que as pessoas se envolvem e depois querem sair, e não é tão fácil assim. Opressões. Muitas vezes mesmo o nosso envolvimento com o mundo também nos traz opressões. E a gente precisa ter a libertação dessas coisas. E nós devemos orar: Senhor, nos liberta deste mal. Ou às vezes nós nos convertemos e há áreas da nossa vida que a gente não consegue dominar ou se libertar. Eu lembro que no meu caso, durante muitos anos, duas coisas me marcaram. Primeiro era o nervosismo e querer resolver tudo na base do tapa. A Rose está ali balançando a cabeça, ela deve estar lembrando de alguma história minha. Depois, a Rose foi da primeira igreja de Cubatão, me conhece desde garoto. E eu falei: eu tô nervoso. Ela balançou a cabeça, eu falei: bom, vamos pular para outra parte. Meu irmão, mas eu era muito sangue quente. Eu falei para vocês que já discuti, briguei no seminário, mas falei: Deus, eu não quero ser assim. Jesus não é assim. E não lida com as coisas dessa forma. Então, eu não quero ser desse jeito. Me liberte disso. Continuo sendo o mesmo sujeito, nervoso, mas controlado. Continuo com sangue quente, mas eu... Aí as pessoas: pastor, você é tão calminho, tu o dizes. Tu o dizes. E agora minha mulher, minha filha fica lá. Mas Deus me libertou do domínio da raiva, do descontrole. É uma coisa que eu coloquei diante de Deus. E talvez haja áreas da nossa vida, áreas essas que a gente não consegue se libertar. São hábitos ou maus hábitos. E a gente precisa de libertação. Então, essa é uma palavra propriamente bíblica e não de determinada denominação ou igreja, mas bíblica. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, não me liberta desse mal, desses maus pensamentos, essas coisas todas que não vêm de Deus. Assim também acontece com o homem perdido, o homem que não conhece a Jesus. Ele precisa ouvir as boas novas, ele precisa de salvação ou libertação da escravidão do pecado. Ele precisa ver, ele precisa de ser liberto das opressões. E uma vez uma irmã falou assim para mim, né, aqui mesmo: pastor, ore para que Deus dê libertação às pessoas, porque há muitas pessoas oprimidas. E eu fiquei pensando, e eu falei: realmente, nunca pensei nisso. E muitas vezes nas nossas orações, quando a gente se reúne aqui no domingo à noite, eu chamo todo mundo para orar: Senhor, dê tira essa pessoa da opressão. Liberte, Senhor, é a minha oração que faço muitas vezes aqui mesmo. E por fim ele diz: e proclamar o ano da graça do Senhor. E proclamar que chegou uma nova forma de... Porque o nosso Senhor, quando veio para este mundo, o que que acontecia? Era lei e era um rigor, uma dificuldade, e os próprios que ensinavam tinham dificuldades para fazer. Jesus, no Sermão do Monte, ele não revogava a lei, mas ele fazia e dava a interpretação correta à lei. Ele incluiu algo que eles não conseguiam por falta de amor no coração: graça. Graça. A graça da salvação. E a graça de tudo aquilo que a salvação provém. Uma vida como igreja, mas uma vida onde o amor exala. Eu lembro, quando o garoto na igreja pisou na bola, está excluído. E eu não sou contra a exclusão, mas eu acho que a exclusão é o último dos últimos recursos. Antes, precisamos ir até onde pudermos para restaurar a vida daquele que errou. Porque, de um certo modo, na verdade, é o seguinte: todos nós pecamos. E se for para excluir fulano de tal porque fez aquilo, temos que excluir Beltrano também porque não deu dízimo, por exemplo. Para você ver, porque na Bíblia não diz pecado de primeiro grau, segundo grau, esse é mais que esse. Mas alguns a gente considera menos grave, outros mais graves, o que eu não vejo na Bíblia. O que nós temos que fazer é disciplinar com amor, isto é, caminhar até onde nós pudermos para restaurar. E aí eu chego à conclusão que a igreja não exclui ninguém, é a pessoa que se exclui. Porque aqui funciona assim, você já sabe. É excluído aquele que não quer seguir a disciplina que a igreja impõe, porque é, antes de tudo, um princípio de Deus. É o que a Bíblia diz. Então, se você não quer seguir o que está escrito aqui, então, aí eu peço, então escreve uma carta aí, peça a sua exclusão e você será excluído. Chegou outro dia desse uma pessoa e... para conversar com o pastor: pastor, resolvi que vou morar com fulano e tal. Hã? Como? Resolvi. E você acha que está tudo certo? Hã? Não está, não. Você não entendeu nada. Tanto tempo aqui, eu caminhando com você, e você não entendeu nada. Pois bem, você vá, escreva uma carta, peça seu desligamento, porque é exatamente isso que vai acontecer. Você simplesmente não entendeu e nem quer entender. Você não quer levar Deus a sério, você quer fazer aquilo que você bem entende. Bom, você percebeu que quem decidiu isso foi eles, ela ou ele. A questão toda é que a igreja tem que democratizar a graça. A gente tem que caminhar. As pessoas lá no mundo que não conhecem o Senhor Jesus, Eles precisam ter acesso à graça, porque sabe o que mais causa problemas emocionais é a culpa. E a culpa vem do que muitas vezes recebemos o perdão, mas nós não aceitamos esse perdão. Pô, eu errei. Eu não mereço perdão. Certo, não merece, mas é por isso mesmo que é graça, porque é para quem não merece. E o povo lá fora vive em função de regras, de lei. E a Igreja de Cristo democratiza, ensina a respeito da graça. Então, o povo todo não sabe nem o que significa isso. Trata a graça como... Eu recebi uma graça de Deus, quer dizer, um presente. Mas ele não leva em conta que o presente não foi merecido. A graça é justamente para aqueles que não merecem. Então, o mundo lá fora vive em favor, em termos de mérito. Merece? Tem. Não merece? Nós precisamos entender que justamente porque eles matam, justamente porque adulteram, muitas justamente porque roubam, é que precisam da graça. Porque se fosse pelo mérito... E isso tudo mudou a minha mente, meu coração, há algum tempo atrás. Para que a igreja entenda que o papel dela é ser igreja. Isto é, ter prioridades. E a prioridade de Deus é que as pessoas conheçam a Jesus. E a gente precisa usar a nossa criatividade para alcançar as pessoas. Fico feliz que a nossa oficina de música, que também abre as portas para a comunidade, para o nosso consultório dentário que a gente vai sair agora pela, com o seu João lá, o de informática, o Ministério Dorcas, a Igreja da Ponta da Praia, que se você não sabe, meus irmãos, é uma igreja que abriu as portas e as pessoas vêm, conhecem a gente. E algumas vezes, alguns deles vêm aqui, conhecem a gente. E isso é o começo, ter uma boa reputação, para que a gente possa convidar, chamar e vir, evangelizar e marcar estudos bíblicos, para que essas pessoas se convertam. Então, a partir desse momento, eu quero dizer para você que a nossa ênfase maior agora, considerando que passamos pela primeira parte, que é ajustar o nosso coração, quem ainda está perdido vai andando atrás agora, é a evangelização. Nós precisamos ser testemunhas vivas onde trabalhamos, onde moramos. Precisamos nos esforçar para trazer nossos parentes não crentes à igreja. Precisamos, fale com o pastor para visitar aquela pessoa que você ama, comigo, com os diáconos, porque a gente quer que essas pessoas conheçam a Jesus. E depois vou conversar com o irmão João Júlio e os diáconos. Nós vamos fazer apelos à conversão. E os diáconos vão vir e vão aconselhar os convertidos. E aqueles que aqui na frente estiverem. Preciso, eu já fiz uma lista, o Trovato me ajudou aí, me deu a ideia. Mas sempre dá uma mancada, sempre alguém tira o corpo fora, ninguém quer trabalhar naquela área que eu chamo de recepção. Quer dizer, entrou aqui... Isso fica por conta do diácono lá na frente, mas depois não tem o contato pessoal. Isso a gente faz, mas não tem um contato pessoal. Isso tudo fica para mim. Eu não posso fazer mais isso por conta de muitas coisas que eu faço, que eu preciso fazer. Então, eu quero saber quem de vocês vai entrar nessa comigo. Já falei com o Ricardo e Cassônia, que serão os diáconos responsáveis por essa área. Agora, precisamos de pessoas para fazer parte desse grupo, porque ninguém vai entrar aqui e sair e ficar por isso mesmo e depender da secretaria para um contato. Nós, esse grupo, vai fazer esse contato. É isso que eu quero. E é assim que tem que ser. E assim sendo, meus irmãos, o que vai acontecer é o seguinte: a igreja crescendo, vendo as pessoas se convertendo, quando a gente falar de missões, aí isso vai ter mais significado para a gente. Porque você sabe quanto custa uma vida. Quão difícil é alcançar uma pessoa. Que Deus nos abençoe. Agora eu digo, se Deus pode contar com você para ser usado nessa igreja, fique de pé. Ricardo, fica de olho, já sabe aí. Deus quer nos usar. Meus irmãos, não adianta a gente ficar mandando dinheiro para missões sem fazer nada aqui. Porque sabe o que isso me comunica? Comunica que a gente simplesmente está pagando para eles fazerem o trabalho lá e eu fico aqui. Agora, quando a gente faz aqui, a gente está dizendo, não, eu sei o que significa o que eles estão fazendo. Então, eu vou contribuir. Mas a contribuição pode ser até inferior à que você sempre fez. Mas tem um valor maior do daquelas que você fez. Por quê? Se você agora sabe quanto custa uma alma e quão difícil é ganhar uma alma. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ser uma igreja missionária como somos, mas queremos mudar um pouquinho. Nós queremos que a motivação seja a motivação correta. O Senhor quer nos usar e temos um campo missionário bem diante de nós. Precisamos alcançar muitas famílias aqui. E o Senhor nos ungiu para isso também. Senhor, nos ajude para que venhamos a fazer a coisa certa, mas do jeito certo, que é do teu jeito. O Senhor quer que sejamos pescadores de almas. E assim, nós faremos contribuições missionárias, nós iremos a campos missionários, mas saberemos o que isso significa. Pai bendito, use a nossa igreja. Que nenhuma pessoa que entrar aqui saia sem Jesus. E que as que entrarem com Jesus saiam fortalecidas para continuarem seguindo e obedecendo ao Senhor Jesus. Nós não queremos aqui governo humano. O pastor aqui nesta igreja é e sempre será Jesus. O que nós queremos é fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai bendito, use a nossa vida. Use a cada um de nós. Que possamos nós, ó Deus, cumprir com o nosso papel, colocando em primeiro lugar aquilo que é prioridade para o Senhor. Amém. Eu gostaria que você ainda continuasse de pé, porque eu lembrei daquele cânticozinho que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu gostaria até da ajuda da Sarita para a gente fazer aquele. Não dá para fazer aquele cânone, aí um canta uma parte, outro canta outra, a Sarita e a Arlete Cristina, uma de cada lado. E a gente vai cantar bem bonito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A ordem é essa. A ordem que eu digo em termos de sequência é essa. Não adianta primeiro as demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Sarita vai ajudar aqui, vai orientar como é que a gente vai cantar e quem vai cantar primeiro, para a gente fazer o que ele é cânone.